Tô tomando café com leite, se achando crazy. Esses taliban date que paga de shake é serrador de hate. Fan é o fit por enfeite. Não pare na frente do mano se as pernas que trafica de skate. Somos suspeitos, somos Sócrates. Presente de Greg e Alvinis. Onde morrer é um fator de menos. Foda-se, diz. Sai da mira dos polis. Nós vamos pagar de cão, não aceito soca de tolis. Confio com a palavra, não sou somente ouvinte. Eu creio na esperança, rouba a cena igual Covid. A lei do divino é a esperança com Cristo. Que te livrou da morte do pé do precipício. Alguns filhos da Detone no ping pong, carva mate do Al Capone. Aí que o coro corre. Yo, look doido, mano, bone. É fuga até de pone. Tamo garrido, seu Tony. Voltou da masmorra. Corro onde tá na bota. Tem sede de nota de chota. Ha, a mocota. No desembolo. Desembolso, a cereja do bolo. Cuspente no bolso. Borogodó, barangas, brutos. Brutos. Sou braços de bruxos. Peguei a inspiração, deixando salve lá pra luxos. Gladiadores trouxe pras rainhas flores. Os talibã tá com torre. Tória, Fernando. Torres. Se jogou da ponte, em seguida se esconde. Se vai correr com errado, então conosco não conte. Enquanto eu vejo as cobras preparadas pro bote. Sobre os holofotes a gente pega o malote. Casa do hip hop, play, hack, pause, stop. Mas se não for gol, cê viu que bateu na trave. Se não ganhar empate, enquanto mente a verdade. Se não for gol, cê viu que bateu na trave. Se não ganhar, empata enquanto mente a verdade.